Olá, Cláudio, tudo bom? Prazer falar com você. Então, explicar o que está acontecendo aqui. O governo, assim que chegou a 100 pessoas, não sei, 100 pessoas com corona, ele começou a ter tomado, começou tomando medidas de quarentena para falando para as pessoas ficarem em casa, e alguns trabalhos foram cancelados, foi o trabalho de escola, creche e mais outros trabalhos de algumas fábricas e etc. Eles colocaram as pessoas em férias coletivas não remuneradas. Minha esposa entrou numa dessa, ela trabalha numa creche. E isso só quando tinha 100 para 200 pessoas, assim. E ele cancelou todas as aulas, colocando as aulas online também, estou fazendo aulas online. Mas parece que eles não vão. Tipo, aqui ia ter uma grande férias em julho, parece que não vai ter mais essa grande férias. Se o coronavírus até lá estiver bem e tudo bem no mundo, né? E os alunos vão estudar no lugar das férias, então eles estão tirando férias agora, como se fosse isso. E a minha esposa, ela, como muitos que entraram em férias coletiva, eles vão receber um seguro-desemprego de 70% do trabalho. Como que Israel está lidando hoje com a situação? Hoje chegamos ao número de 2 mil pessoas, 2.500 pessoas infectadas e 6 mortos. E por enquanto, quem só morreu e as pessoas que estão com situações graves com coronavírus nos hospitais, etc., são idosos. São só idosos até agora, 88, 67, 70 e acima de 65 anos. E os últimos é tipo acima de 80, acho que foi só uma abaixo de 80 para 65. E Israel tomou uma medida 2 dias atrás que ele fechou todo o país. Não tem mais voos, além de pessoal israelense pode entrar no país. Né, Israel mandou vários aviões para todos os lugares do mundo, para a Índia, para o Peru, para a América Latina, para os Estados Unidos, para trazer os israelenses que estão lá fora, de graça, sem pagar nada, os israelenses que estão lá fora para vir para Israel e o governo cuidar dos seus cidadãos aqui. E o governo entrou no. Aqui fala Misguer, que seria um fecha o lockdown, né, que estou falando, o lockdown completo. Hoje eu vim para casa, a polícia estava na rua para ver quem é que estava indo e voltando. As pessoas estão proibidas de sair de casa, a não ser do metro de 50 metros, um raio, né? Raio de 50 metros da casa delas. Só podem ir para coisas, sair de casa para coisas essenciais, vamos supor, ou supermercado ou farmácia. Quem está trabalhando são somente trabalhadores essenciais, que é chamado. São pessoas que trabalham em fábricas que não pode parar, vamos supor, fábricas de papel, fábricas de comida, fábricas da área da indústria farmacêuticas e hospitalar, etc. Esses são chamados de trabalhadores essenciais. Foi cortado todo o transporte público de Israel. Só está funcionando 10% de todo o transporte público. E a polícia, se a pessoa sair na rua desobedecendo o governo e ela sair na rua e passar os 50 metros da casa dela, ela pode ser presa por 6 meses. O governo realmente está prendendo pessoas e está dando uma multa de 5 mil shekel, que seria mais ou menos uns R$ 6.500. Então, o Ministério da Saúde falou que essas medidas é para conter o vírus e não que o vírus. Não sei, eles realmente não têm muita informação sobre esse vírus. Ontem eu li uma matéria aqui, eu posso até te passar, de um jornal chamado Inet, ela tá em inglês até. Eu coloquei até no meu site, que tem um site que eu traduzo as notícias para o português. E ela diz que. Tá escrito lá, pera só um minuto. Ah, tá. Que o coronavírus ele tá aqui para ficar, ele é uma nova gripe. Eles não estão conseguindo achar uma vacina ou uma cura exatamente. Então ele é uma gripe que tá para ficar. Já passou o momento de a hora, né, de encontrar a gripe, a gripe, etc. Então, o que o governo aqui de Israel, a vacina, perdão, o que o governo de Israel está tentando fazer é conter a população por 15 dias dentro de casa, todo mundo, ninguém sair para fora. Sinagogas estão fechadas, não tem reza em sinagogas, tipo, o país está totalmente fechado para as pessoas poderem pararem de. O vírus poder parar, né? Eles conseguirem conter o vírus. Aí daqui 15 dias não tem mais o vírus e as pessoas poderem voltar normalmente para a rua. Então é isso que o governo está tentando fazer.